Capítulo 13: A amizade com Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, verso 14. Agora abordaremos o que creio ser o aspecto mais empolgante de se andar no temor de Deus. Este é o desejo do coração de todo crente verdadeiro. É a única coisa que nos dará uma realização duradoura. Este é o motivo de Deus para a criação e o propósito da redenção, o principal foco do seu coração e um tesouro reservado para aqueles que o temem. Como forma de introdução, vamos observar a sabedoria de Salomão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, verso 7. Que sabedoria! Será que Salomão está se referindo ao conhecimento científico? Pois muitos cientistas exaltam o homem e não possuem o temor de Deus. Será que este versículo se refere às realizações sociais ou políticas? Não, porque os caminhos do mundo são loucura para Deus. Será o conhecimento das Escrituras? Não, porque embora os fariseus fossem peritos na lei, eles não eram agradáveis a Deus. A nossa resposta encontra-se em Provérbios 2, verso 5. Tema ao Senhor e você ganhará o conhecimento de Deus. Deixe-me explicar a você em termos mais simples. Você conhecerá a Deus mais intimamente. O salmista confirma isto dizendo: a intimidade do Senhor é para os que o temem. O temor do Senhor é o princípio ou o ponto de partida de um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade é um relacionamento de duas vias. Por exemplo, sei coisas sobre o presidente dos Estados Unidos. Posso relacionar informações sobre as suas realizações e a sua posição política, mas não o conheço realmente. Se estivéssemos na mesma sala, eu rapidamente reconheceria o presidente, mas ele não me reconheceria. Embora eu seja um cidadão dos Estados Unidos e saiba coisas sobre ele, eu não poderia conversar com ele como se ele fosse meu amigo. Isso não seria adequado e seria até desrespeitoso. Eu ainda estaria sob a sua jurisdição e autoridade como presidente e sob a sua proteção como chefe do Estado-Maior, mas a autoridade dele sobre mim não me concederia automaticamente a prerrogativa de ter intimidade com ele. Outro exemplo seria o fato de alguns de nós estarmos tão envolvidos com as celebridades do esporte ou de Hollywood dos nossos dias. Os nomes delas são comuns nos lares americanos. A mídia expôs a sua vida pessoal através de inúmeras entrevistas na TV e artigos em jornais e revistas. Ouço alguns fãs falando como se essas celebridades fossem seus amigos íntimos. Cheguei a ver pessoas emocionalmente envolvidas nos problemas conjugais das suas celebridades favoritas e já pude vê-las sofrendo, como se fossem parte da família, quando seus heróis do esporte ou das telas morreram. Se esses fãs algum dia encontrassem o seu herói famoso na rua, eles sequer receberiam um aceno de reconhecimento. Se eles fossem corajosos o bastante para parar essa celebridade, talvez descobrissem que a verdadeira pessoa fosse muito diferente da imagem que eles fizeram dela. O relacionamento entre as celebridades e os seus fãs é um relacionamento de mão única. Já lamentei a presença deste mesmo comportamento na igreja. Ouço muitos crentes falarem sobre Deus como se ele fosse apenas um coleguinha, alguém com quem eles costumam andar. Eles falam casualmente sobre como Deus lhe mostrou isso ou aquilo. Eles dizem o quanto desejam a sua presença e têm fome pela sua unção. Muitas vezes, os que são jovens ou que ainda não estão estáveis no seu relacionamento com o Senhor se sentem desconfortáveis e espiritualmente deficientes quando estão por perto desses amigos íntimos de Deus. O que acontece com frequência é que dentro de alguns minutos você ouvirá esses indivíduos se contradizerem. Eles dirão algo que revela claramente que o relacionamento deles com Deus não é diferente daquele que existe entre um fã e a sua celebridade favorita. Eles acabam provando que estão falando de um relacionamento que simplesmente não existe. O Senhor disse que não podemos sequer começar a conhecê-lo em termos íntimos até que o temamos. Em outras palavras, um relacionamento e uma amizade íntimos com Deus não irão sequer começar até que o temor do Senhor esteja firmemente plantado em nossos corações. Podemos assistir a cultos, ir à frente respondendo a cada apelo, ler nossas Bíblias diariamente e estarmos presentes em todas as reuniões de oração. Podemos pregar sermões maravilhosos e motivadores para trabalhar duro no ministério durante anos e até receber o respeito e a admiração de nossos irmãos. Mas se não temermos a Deus, estaremos apenas subindo os degraus da escada religiosa. Qual é a diferença entre repetir esses rituais religiosos e sofrer a síndrome da celebridade? Conheço pessoas que podem me dizer mais sobre a vida pessoal de uma celebridade do que a respeito da sua própria vida. Eles possuem inúmeras opiniões, furos de reportagens, fatos e detalhes. Este conhecimento sobre alguém não garante a intimidade com ele. Esses seguidores de celebridades são como pessoas que observam a vida dos outros através de janelas de vidro. Elas veem o que, onde e quando, mas não sabem o porquê. Amigo de Deus. Deus chamou dois homens de seus amigos nas Escrituras. Isto não quer dizer que não havia outros, mas apenas que Deus reconhecia e especificamente esses dois, a ponto de deixar um relato da amizade deles deliberadamente. Creio que ele fez isso para que pudéssemos nos beneficiar do fato e receber algum discernimento do que Deus procura em um amigo. O primeiro é Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus fez uma aliança com ele. Segundo os parâmetros dessa aliança, Deus prometeu a Abraão o desejo do seu coração, um filho. Antes do nascimento desse filho, Abraão cometeu vários erros, alguns bastante graves. Mas em meio a tudo isso, Abraão creu em Deus e obedeceu a ele e estava plenamente persuadido de que Deus realizaria tudo o que havia prometido. Quando Abraão tinha 99 anos, a sua esposa engravidou e o seu filho prometido Isaque nasceu. Você pode imaginar a alegria de Abraão e Sara sentiram depois de terem esperado por tantos anos? Você pode imaginar o amor que eles tinham por aquela criança prometida? O teste. O tempo passou e esse relacionamento cresceu à medida que pai e filho se tornavam muito próximos. A vida desse menino significava mais para Abraão do que a sua própria vida. A sua grande riqueza não era nada se comparada com a alegria desse filho. Nada significava mais para Abraão do que este precioso filho que lhe fora dado por Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você pode imaginar o choque de Abraão ao ouvir essas palavras? Ele jamais havia sonhado que Deus lhe pediria algo tão difícil. Pai e filho eram muito ligados. Depois de tantos anos de espera por este jovem tão precioso, Deus havia pedido mais do que a própria vida de Abraão. Ele havia pedido o seu coração. Não fazia sentido, mas Abraão sabia que Deus não comete erros. Não havia como negar o que Deus já havia deixado claro. Só havia duas opções para um homem aliançado com Deus: obedecer ou quebrar a aliança. Quebrar a aliança estava fora de cogitação para aquele homem de fé, pois ele vivia imerso em santo temor. Sabemos que aquilo era um teste, mas Abraão não sabia. Nunca sabemos o que Deus está nos testando até estarmos do outro lado da situação. Pode ser possível trapacear em um teste de faculdade, mas ninguém pode trapacear nas provas que Deus lhe dá. Se não estudarmos e não fizermos o nosso dever de casa, purificando nosso coração e limpando as nossas mãos, não conseguiremos passar nos testes de Deus, não importa o quanto somos inteligentes. Se os descendentes de Abraão soubessem o resultado do que Deus estava fazendo no pé do Monte Sinai, eles teriam reagido de modo diferente. Abraão tinha algo diferente em seu coração, algo que faltava aos seus descendentes. Deus uma vez me pediu para abrir mão de algo que eu achava que ele havia me dado. Aquilo representava mais do que qualquer coisa para mim. Eu havia desejado aquilo por anos. Era trabalhar para um evangelista particularmente conhecido, alguém que eu amava de todo o coração. Minha esposa e eu fomos convidados para ocupar posições na equipe desse homem como assistentes dele e de sua esposa. Eu não apenas amava esse homem, como também via aquilo como a oportunidade de Deus para a realização de um sonho que ele havia plantado no fundo do meu coração, o de pregar o evangelho às nações. Eu esperava plenamente que Deus dissesse sim a esta maravilhosa oferta, mas ele deixou claro que eu deveria recusá-la. Chorei durante dias depois de ter recusado esta oferta. Eu sabia que havia obedecido a Deus, no entanto, eu não entendia o porquê ele havia pedido algo tão difícil. Depois de semanas, sentindo-me confuso, finalmente clamei: Deus, por que tu me fizestes colocar isto no altar? Ele respondeu rapidamente ao meu clamor, para ver se você estava me servindo ou se estava servindo ao seu sonho. Só então entendi que havia sido testado. Em meio a tudo aquilo, eu não havia percebido o que o Senhor estava fazendo. As únicas coisas que me impediram de seguir o meu próprio caminho foram meu amor por Deus e o meu temor por Ele. Ficou confirmado que Abraão temia Deus. Amo a resposta de Abraão à ordem mais difícil de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele não discutiu o assunto com Sara. Não houve hesitação. Ele havia decidido obedecer a Deus. Havia apenas duas coisas que significavam mais para Abraão do que o seu prometido Isaque: o seu amor e temor a Deus. Ele amava e temia a Deus acima de qualquer outra coisa. Deus disse a Abraão para fazer uma jornada de 3 dias. Isso permitiu que ele tivesse tempo para refletir no que lhe havia sido ordenado. Se existisse qualquer vacilação dentro dele, a duração dessa jornada teria trazido à tona tais sentimentos. Quando ele e Isaque chegaram ao local de adoração indicado, Abraão construiu um altar, amarrou seu filho e deitou no altar e procurou sua faca. Ele levantou a faca sobre a garganta de Isaque. A essa altura, Deus falou através de um anjo, impedindo em meio ao seu ato de obediência: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Abraão provou seu temor, estimando os desejos de Deus acima dos seus. Deus sabia que se Abraão passasse nesse teste, ele passaria em todos os outros. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor Proverá. Com a conclusão desse teste, Deus revelou uma nova faceta de si mesmo a Abraão. Ele se revelou como Jeová Jiré. Esta revelação do caráter de Deus significa Jeová vê. Ninguém desde Adão o havia conhecido desta maneira. Deus revelou seu coração a este homem humilde que havia se tornado seu amigo. O Senhor estava revelando a Abraão as coisas que para os outros homens ainda eram segredos, do seu coração e do seu caráter. Mas é importante entender que Deus não se revelou como Jeová vê, até que Abraão tivesse passado no teste do santo temor. Muitos afirmam conhecer as diferentes características e atributos da natureza de Deus. No entanto, eles nunca obedeceram a Deus nos momentos de dificuldade. Eles podem cantar, Jeová Jiré, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Mas isto não passa de uma canção, até que ele seja revelado através da obediência como tal. Até que passemos no teste de obediência de Deus, essas declarações procedem da nossa mente e não do nosso coração. É quando nos aventuramos no deserto árido e difícil da obediência que Deus se revela como Jeová Jiré e amigo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura na qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado amigo de Deus, Tiago 2, versos 21 a 23. Observe que Abraão foi justificado por suas obras correspondentes. A prova deste santo temor e fé foi a sua obediência. Temer a Deus é crer em Deus. Crer em Deus é obedecer a Ele. Tiago assinalou que a obediência de Abraão, alimentada pelo seu santo temor a Deus, resultou em amizade com Deus. Deus deixa claro, a amizade com o Senhor é reservada para aqueles que o temem. Com eles, Ele compartilha os segredos da sua aliança. Salmo 25, verso 14. Não poderia ser mais claro. Leia este versículo do Salmo 25 novamente e esconda-o dentro do seu coração. Porque existe uma profusão de pregações superficiais que saem dos púlpitos? Porque falta aos cristãos a profundidade dos nossos antepassados? Esse é o resultado de uma doença que cresce dentro da igreja. É um vírus que se chama a ausência do temor do Senhor. Deus disse que Ele revela os seus segredos àqueles que o temem. Com quem você compartilha os segredos do seu coração? Com conhecidos ou com os amigos íntimos? Com os amigos íntimos, naturalmente, os segredos não estariam a salvo com meros conhecidos. Bem, Deus faz o mesmo. Ele compartilha o seu coração somente com aqueles que o temem. O homem que conhecia os caminhos de Deus. Há outro homem a quem Deus chamou de seu amigo, Moisés. Ele era um homem que conhecia os caminhos de Deus. Êxodo 33, verso 11 diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. O véu foi retirado do rosto de Moisés, porque ele temia Deus. Portanto, ele podia falar com Deus em um nível de intimidade. O resultado foi, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, verso 7. Por Israel não temer a Deus, foi-lhes negada a intimidade com ele. Os seus caminhos e os segredos da sua aliança não foram revelados aos israelitas. Eles o conheciam basicamente, da mesma forma que eu conheço o presidente dos Estados Unidos. Conheço o presidente por suas realizações, por suas disposições e por seus atos. Os israelitas não eram participantes do porquê da aliança de Deus. Eles não entendiam os motivos e as intenções de Deus e os desejos do seu coração. Israel só percebia o caráter de Deus na medida em que ele era demonstrado ao mundo natural. Eles muitas vezes entendiam mal os métodos de Deus e quando não conseguiam exatamente o que queriam, interpretavam que Deus tirava ou retinha as coisas. É impossível conhecer Deus simplesmente observando o que ele faz no mundo natural. Seria como conhecer uma celebridade somente a partir das reportagens da mídia. Deus é espírito e os seus caminhos estão ocultos à sabedoria deste mundo natural. Deus só se revelará àqueles que o temem. Os filhos de Israel não viam a sabedoria ou o entendimento por trás de tudo que Deus estava fazendo. Assim, eles estavam sempre em descompasso com ele. O temor do Senhor é conhecer os caminhos de Deus. Moisés sabia com frequência porque Deus fazia as coisas que fazia. A Bíblia descreve esta percepção como entendimento. Na verdade, Moisés muitas vezes sabia o que Deus ia fazer antes mesmo que ele o fizesse, pois Deus o revelava a Moisés antecipadamente. A Bíblia chama isso de sabedoria. O salmista nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Salmo 111, verso 10. Temer a Deus é obedecer a Ele, mesmo quando parece que isto não será vantajoso para nós. Quando o tememos, Ele nos chama de amigos e revela o porquê, ou as intenções e os desejos do seu coração. Chegamos a conhecê-lo, não pelos seus atos, mas pelos seus caminhos. Leia com atenção as palavras de Jesus aos seus discípulos na última ceia, depois da partida de Judas. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ouvi esses versículos ser citado como uma promessa de amizade com o Senhor. Mas existe uma condição muito específica sobre esse tipo de amizade. A condição é: se fazeis o que vos mando. Nas palavras do salmista, este tipo de amizade com Deus é reservado aos que o temem, aqueles que obedecem a sua palavra incondicionalmente. O Senhor disse: já não vos chamo servos. Os seus discípulos haviam provado ser fiéis como servos durante 3 anos e meio. Eles ficaram com Jesus quando outros discípulos partiram. Houve um tempo em que Jesus os tratava apenas como servos. Esse foi um período de teste, o mesmo que aconteceu com Abraão e Moisés. Uma nova prova havia começado. Agora as suas palavras eram proféticas. A prova terminaria com a obediência firme dos discípulos no cenáculo. A ordem divina seria estabelecida. O aposento alto revelaria o teor de cada coração humano. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Os amigos de Deus terão o seu dom de discernimento, porque Ele compartilha seus planos com os amigos. Deus compartilha os seus planos com os seus amigos. Deus compartilha os motivos e as intenções do seu coração com os seus amigos. Ele discute os seus planos com eles e até faz confidências. Ocultarei o meu plano a Abraão? Perguntou o Senhor. Gênesis 18, verso 17. O Senhor disse isso aos servos angelicais que estavam com ele na presença de Abraão. Então Deus voltou-se para Abraão. Disse mais o Senhor: ouvi dizer que o povo de Sodoma e Gomorra é extremamente mau e que tudo o que fazem é mau. Descerei e verei se esses relatos são verdadeiros e então saberei. Gênesis 18, versos 20 a 21. O Senhor então confidenciou a Abraão que um julgamento iminente pairava sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu e suplicou pelas vidas dos justos. Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás tanto o inocente quanto o culpado? Suponhamos que encontres 50 inocentes dentro da cidade. Ainda assim a destruirás? E não a pouparás por amor a estes? Certamente não farias tal coisa, destruindo o inocente com o culpado. Certamente não farias isto. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? E respondeu o Senhor: se eu achar 50 pessoas inocentes em Sodoma, pouparei toda a cidade por amor a elas. Gênesis 18, versos 23 a 26. Abraão havia pedido que a vida de outros fosse poupada da mão do juízo de Deus. Somente um amigo fala desse modo com um rei ou um juiz que tem o poder para exercer o julgamento. Vinda de um servo ou de um súdito, esta petição seria desrespeitosa, mas Abraão realmente entrou em um processo de negociação com Deus. Abraão então diminuiu o número de 50 para 10, e Deus foi em frente à procura dos 10 justos em Sodoma e Gomorra. Ficou óbvio que o relato da maldade deles era verdadeiro, pois nem mesmo 10 justos puderam ser encontrados em nenhuma das cidades. O Senhor encontrou somente Ló, o sobrinho de Abraão e sua família. Deus mostrou ao seu amigo Abraão o que ele planejava fazer. Ele confiou em Abraão, porque Abraão temia Deus. O seu temor o havia elevado ao nível de confidente de Deus. Corrompido pelo mundo. Ló pode ter sido considerado justo, mas ele também era mundano. Ele não tinha mais percepção do juízo iminente do que os moradores daquelas cidades malignas. Embora fosse justo, Ló representa os cristãos carnais, aqueles a quem falta o temor ardente e santo de Deus. O relacionamento deles com o Senhor não é muito diferente do que existe entre os fãs e as celebridades. Isso pode ser visto pelo local onde Ló escolheu morar, entre os habitantes de Sodoma e Gomorra, o tipo de esposa que escolheu e os filhos que mais tarde ele geraria através do incesto, os moabitas e os amonitas. Ló havia escolhido o que a princípio lhe pareceu melhor, mas no final ficou provado que ele não havia escolhido com sabedoria. Em contraste, Abraão escolheu uma vida separada. Ele procurou uma cidade cujo construtor e edificador era Deus. Ló escolheu a comunhão com os ímpios em lugar de uma vida separada. Os caminhos ímpios deles comprometeram a justiça de Ló. Finalmente, essa exposição à impiedade deu frutos na vida de Ló e na vida dos seus descendentes. Os padrões de Ló não eram ditados por Deus, eles eram ditados pela sociedade que o cercava. Ló passou a ser afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles dias. 2 Pedro 2, versos 7 e 8. O dia do juízo teria vindo sobre Ló como um ladrão no meio da noite, se não fosse pela misericórdia de Deus e pela amizade que Deus tinha com Abraão. Deus enviou mensageiros angelicais, assim como ele enviará mensageiros proféticos, com uma advertência aos crentes carnais da igreja, que permanecem esquecidos do juízo iminente. Na urgência e fúria do juízo iminente, a mulher de Ló optou por olhar para trás. Ela havia sido avisada para não olhar quando o Senhor enviou a destruição sobre as cidades que estavam tão cheias de malignidade. Mas a mulher de Ló havia sido tão influenciada pelo mundo que a sua atração era mais forte sobre ela do que o temor do Senhor. É por isso que Jesus adverte os crentes do Novo Testamento: lembrai-vos da mulher de Jó, Lucas 17, verso 32. Mais tarde, Ló provou que não conhecia Deus nem os seus caminhos. Tiago se dirige severamente aos crentes dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Não podemos amar o mundo e sermos amigos de Deus ao mesmo tempo. Tiago descreve a condição de um crente que ainda busca um relacionamento com o mundo como um adúltero e inimigo de Deus. Salomão nos diz: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Provérbios 22, verso 11. Só os puros de coração são amigos de Deus. Precisamos perguntar a nós mesmos: o que purifica o meu coração? O meu amor a Deus? O amor a Deus desperta o desejo de nos purificarmos, mas ele por si só não purifica o coração. Podemos dizer que amamos a Deus com grande afeição, mas podemos ainda amar o mundo. Esta é a armadilha onde milhões de pessoas que estão na igreja estão presas. Que força nos mantém puros perante este rei magnífico? Paulo respondeu em termos claros e concisos: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7, verso 1. A verdadeira santidade ou pureza de coração é aperfeiçoada ou amadurecida no temor de Deus. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Mas veja novamente o início de 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? Elas estão nos versículos anteriores, vamos lê-las. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versos 16 a 18. Foi exatamente assim que Deus descreveu seu desejo de habitar com os filhos de Israel na sua glória no deserto. Ele disse: eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Andarei entre vós e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Há um paralelo aqui. Ele é o mesmo Deus Santo. Ele não habitará em um templo corrompido ou que não seja santo. Vamos entender o pleno significado destas verdades para os dias de hoje. Deus delineia as condições ou requisitos da nossa aliança com Ele, para que possamos habitar na presença da Sua glória. Precisamos sair do sistema do mundo e nos separar. Este é um trabalho de cooperação entre o temor do Senhor e da sua graça. Foi por isso que Paulo começa o capítulo 6 pedindo à igreja de Corinto: não recebais em vão a graça de Deus. Em outra carta, Paulo esclarece ainda mais este ponto, exortando-os com veemência a buscarmos a santidade, pois se não o fizermos, não veremos a Deus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Hebreus 12, versos 14 a 15. Observe novamente o que Paulo fala sobre receber a graça de Deus em vão. Podemos fracassar nisso. Ele prossegue descrevendo o que mantém a graça ativa e produtiva em nossas vidas. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O temor de Deus nos impede de recebermos a sua graça em vão. Ele impede que desejemos ter um relacionamento com o mundo. É a graça de Deus, associada ao temor de Deus, que produz santidade ou pureza de coração. Deus promete que se nos limparmos da sujeira do mundo, Ele habitará conosco em sua glória. Aleluia! O santo temor dá a Deus o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor e proeminência que Ele merece.